Irmãos, nessa noite eu quero compartilhar uma palavra, que primeiro é uma palavra profética sobre nós como igreja, é uma palavra que nos mantém no trilho, no centro da sua vontade, e que também ajusta aquilo que porventura estivermos saindo do centro da sua vontade. Essa palavra vai nos ajustando ao centro da vontade do Senhor. É uma palavra que vai te abençoar tremendamente nos seus relacionamentos, em casa, em família, no trabalho. Mas, acima de tudo, é uma palavra profética para nós como igreja. Neste tempo, estamos completando 5 anos de vida. 5 anos que o Senhor tem nos dado, caminhando, testemunhando, servindo ao Senhor, crescendo neste lugar como igreja. E como tudo nesta vida que precisa de poda, que precisa de limpeza, que precisa de ajustes, de renovo, de pintar novamente, de reavivar, de expandir, Deus vai fazendo assim conosco todos os dias. E esta palavra traz sobre nós como igreja um renovo de visão, um renovo de propósito, traz sobre nós o reavivamento de um elemento inquestionável da vida da igreja e de como nós podemos zelar mais ainda sobre esta questão, não apenas na vida da igreja, como também nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos. A palavra do Senhor começa em Romanos. Paulo está falando sobre uma mudança. Paulo está dizendo aqui: eu não posso me conformar com este mundo. Eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo culto implica em oferenda. Não há culto sem oferenda. Não há culto sem uma entrega. E a entrega maior não é a entrega de um dízimo, de uma oferta, de um item, de um bem. A entrega verdadeira é a entrega da nossa vida. Muitas vezes Deus usa a entrega de um bem para nos conduzir numa entrega maior. Mas pode ter certeza que todo aquele que se entrega ao Senhor de uma forma crescente verá na sua vida diariamente o crescimento da entrega de todas as coisas, inclusive as coisas materiais. E Paulo vem: olha, eu estou clamando, rogo por vós, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Há um contexto, há uma questão localizada de Paulo falando àqueles irmãos que não poderiam cultuar ao Senhor num dia e no outro dia usar os seus corpos para tudo aquilo que era comum, natural da sociedade daqueles dias. Mas Paulo está também nos trazendo um princípio da palavra do Senhor, um princípio divino que diz: eu preciso entregar ao Senhor todas as coisas da minha dimensão física. Eu preciso que elas estejam colocadas diante do Senhor como um culto, um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele diz: e não vos conformeis. Estar conformado não é uma palavra assim: ah, então tá bom, então tudo bem. Não é o sujeito que não ganhou o que queria ganhar, mas ficou conformado. Não é a criança que não teve o pirulito que queria, mas ficou conformada. Não se trata deste conformar, que a gente assim, deixa para lá. Se conformar é literalmente tomar a forma. Paulo está dizendo: não tomem a mesma forma deste mundo, do sistema deste século, desta vida, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, segundo o Espírito Santo, ensinando a igreja, que se eu e você quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa haver uma mudança na forma de pensar. Naturalmente que não é uma mudança segundo o pensamento do século, do mundo, mas segundo os princípios de Cristo. Isso nos ensina que Paulo, que está escrevendo à igreja, está esperando que aqueles irmãos maduros, ou aqueles irmãos novos, a igreja, viva uma experiência diária de transformação da forma de pensar. Isso nos ensina que a nossa mente pode se acostumar muito rapidamente com algumas coisas e não sair daquele lugar e ficar acomodada, conformada, ficar moldada àquele mesmo jeitinho, e sem uma mudança da forma de pensar, nós não experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é que banaliza, mas simplifica ou desmistifica. Eu quero experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Então eu não preciso esperar que caia um raio do céu, um anjo, venha um movimento sobrenatural. Eu preciso é que Deus comece a mudar a minha mente segundo o seu caráter, os seus princípios. E quantas coisas nós somos privados, de quantas coisas nós somos privados, porque nós pensamos de um jeito e ficamos naquele jeito, e somos daquele jeito, e queremos daquele jeito, e não nos abrimos para que a nossa mente seja transformada pelo Senhor. Paulo começa este capítulo falando sobre isso. Eu e você precisamos transformar nossa mente a cada dia, e isso acontece quando nós não nos conformamos, não tomamos a mesma forma ou a mesma forma desse mundo, mas somos transformados pela renovação da mente, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O verso 5 diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Diga comigo: individualmente, membros uns dos outros. Diga comigo: somos um só corpo. Diga ao seu irmão: somos muitos, mas somos um só corpo. Diga ao seu irmão: eu individualmente pertenço a você. Você sabe o que você disse para o seu irmão? Ou você vai dizer: não, eu só repeti o que o pastor mandou, eu não tenho nada com isso. Você sabe o que você disse ao seu irmão? Na hora que você estiver mais chateado e irritado com seu irmão, com alguém, você vai dizer para ele: eu pertenço a você. Ah, amém, irmão? Amém? Amém agora. Na hora que o seu irmão, pode ser o irmão da igreja, pode ser qualquer pessoa, lá no trabalho, alguém lá próximo de você, não fez o que você queria e precisou e pedia, não fez e não fez de propósito, aí você fala assim: eu pertenço a ele. Deus me livre, eu quero a distância desse sujeito, meu Deus. Mas a Bíblia vem e diz que eu e você precisamos mudar a nossa forma de pensar acerca dos nossos irmãos. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço aos meus irmãos. O que é isso, irmão? Eu posso falar mais tempo que for aqui, mas eu não posso fazer o que o Espírito Santo precisa fazer comigo e com você hoje, que é nos fazer entender o que é eu pertenço ao meu irmão. Nós somos muitos, mas somos um só corpo. Paulo está falando no contexto de mudança de mente, no contexto de experimentar as coisas novas de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo que, primeiro, nós somos muitos, mas não importa, nós pertencemos a um só corpo. Qualquer um de vocês que entrou aqui hoje, mesmo que não seja membro de uma igreja evangélica, não é membro daqui, não importa, você e eu pertencemos ao mesmo corpo. Não, mas assim, até quem não é crente, né? Quem não é evangélico também, como é que... Eu e você pertencemos ao mesmo corpo. Você tem dúvida disso? Leia lá, a palavra do Senhor diz que ele comprou com o seu sangue de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele comprou a todos. Todos pertencem a Ele. Você pertence ao Senhor. Mas eu não sou dessa igreja. Você pertence ao Senhor. Você é de Jesus, ponto final. Isso não precisa, não precisa acontecer alguma coisa para que isso se torne verdade. Isso é uma verdade. Você pertence ao Senhor Jesus. Há uma questão que precisa ser colocada diante do Senhor, é se eu me entreguei a Jesus mesmo. Porque que Ele já pagou o preço por mim e por você, já pagou. Não apenas para nos ter para Ele, mas para nos libertar das garras do maligno e nos levar para viver por toda a eternidade no seu reino. Ele já fez isso. Nós somos muitos, muitos, muitos, muitos. Mas somos membros de um só corpo, ou e membros de um só corpo. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Agora vem a palavra, ou a expressão, mas, que põe em questionamento, em avaliação, tudo que foi dito antes. Você pode dizer assim, puxa vida, minha esposa está tão linda, mas, o que que acontece com tudo que você diz antes do mas? O que que acontece, irmão? Não, não é só que anula, é que faz com que o que vem adiante se torne mais importante ainda do que o que foi dito até então. O Senhor vem e diz assim, individualmente, nós somos muitos e somos um só corpo em Cristo. Mas tem algo mais importante ainda para você saber. Individualmente, nós somos membros uns dos outros. Diga comigo, eu sou membro dos meus irmãos. O que significa isso? O que significa eu e você sabermos que nós não pertencemos a nós mesmos? Mas como assim? Como é que é isso? Eu tenho minha vida, eu sou de outra família, não tem nada a ver com aquele irmão, eu nem conheço as pessoas. Na verdade, eu nem gosto muito, sabe? Eu e você somos membros uns dos outros. Meu Senhor.